Minha vida não passa, um filme no ar, sensual, classe, Renoir. Como se dançassem folhas, ondas e a beleza perfumo nesse mundão de outro do ar. Da pele afro, Deus nos acuda, Pablo Neruda, bênção sem sonetos de amor, solto versos de me acordo, onde eu ria, outro e os sons combinam, me ensinam como beijos bons nunca terminam. É surreal como machuca a mim, quem te quer mal, sim, fere real. Aos carinhos do vento a gente se espreguiça, com todo o tempo a favor da nossa preguiça. Se a dor é catufa, somos um pacto, já que tu curte um plano, deixa a espuma dançar nos pés, que ela leva todo o revés. Eu amo as noites de Madagascar, quantas estrelas vi ali em seu olhar, coisas com as quais posso me acostumar. Assim, posso me acostumar fácil. Verde mar, pássaros, pássaros, pássaros a cantar. São coisas com as quais posso me acostumar fácil. Posso me acostumar fácil. E essa metaleira aqui, ela não merece umas palmas.